Estou recebendo aqui no estúdio a Nina Rosa Manfroy, ela que é uma das palestrantes, né, que estará no curso específico que acontece neste fim de semana, agora já, né, no evento temático do Honoré de Balzac, do século XIX ao século XXI. Um evento temático que terá sua segunda edição, né, acontece com, já desde sexta-feira, agora começa a programação. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Bom dia a você, aos ouvintes. E é uma satisfação estar aqui no teu programa, representando a Alomemória da Conscienciologia. Lembrando aqui que você que está nos ouvindo agora, né, pode acompanhar, inclusive, durante a programação, né, uma chamada que roda aqui, divulgando alguns dos aspectos desse evento que acontece aqui em Foz do Iguaçu. Sexta-feira tem um talk show, né, com entrada franca para a apresentação da edição Príncipes da História em Quadrinhos, As Senhas de Charlotte. Tudo isso que é baseado num livro, né, chamado Cristo Espera por Ti, um livro de autoria, digamos, conjunta. É isso mesmo. Honoré de Balzac e psicografado, não sei se esse é o termo correto, por Valdo Vieira. É. Na época, quando esse livro foi lançado, se utilizou o termo psicografia, mas na verdade ele é uma pangrafia. A pangrafia, ela reúne mais atributos parapsíquicos para compor essa obra. Ela foi transmitida pelo Honoré de Balzac, né, para o professor Valdo Vieira. E essa obra, Guilherme, ela tem uma história, embora o título seja Cristo Espera por Ti, parece ter um viés bastante religioso, mas ele não tem esse viés, não. Ele, na verdade, ele conta uma história real ocorrida no século XIX, no início do século XIX, numa comunidade em Carcassonne, né? E ela vai narrando esse enredo que acontece ali na véspera de Páscoa. Então, é uma narrativa bastante interessante, porque ela conta nesse livro as nossas múltiplas existências. Então, nós não temos só essa vida, né? Nós temos vários atributos para serem trabalhados, e a gente vai fazendo isso ao longo, encadeando uma vida na outra. E é uma obra que vem sendo bastante analisada, bastante estudada. Nós até na sexta-feira conversamos, né, com uma das pesquisadoras que estuda este assunto. E, inclusive, sexta-feira acontece o evento com entrada franca, sábado e domingo, dois dias inteiros dedicados a análises. No sábado à tarde, inclusive, você está ali presente, dando uma aula, participando de um evento aí, abordar um dos aspectos dessa obra? Isso mesmo. Qual é o aspecto que a gente vai abordar essa obra? Como é uma obra bastante densa, né, com muitos assuntos, a gente vai estar falando justamente da perfilologia dos personagens. O que é essa perfilologia? A característica de cada um. Mas especificamente nessa aula, além dessa característica pessoal, a gente vai estar analisando alguns objetos utilizados por eles. Porque no decorrer das existências e das múltiplas vidas, entre uma vida e outra, a gente vai levando as nossas características. Tudo que a gente usa, Guilherme, não é aleatório. Seja uma caneta que a gente escolhe, uma roupa, um óculos, um gesto, lembra de uma vida passada. Então, o objetivo dessa aula é justamente ver qual é o objeto que vai ser destacado. E nessa aula nós destacamos o jogo do gamão, porque tem toda uma relação com a existência de alguns personagens nessa obra. E vamos até relatar um pouquinho, você disse aí sobre a obra, né, que ela aborda uma questão relacionada às vidas de pessoas, pegando como alegoria até a questão da Páscoa, né, como é que ela está ambientada lá no século XIX, uhum, né, quando vocês fazem os estudos sobre especificamente esse trabalho, o que é que leva, por exemplo, na caracterização ali, no que se vê a mão de Honoré de Balzac nesse trabalho? Olha, a mão de Honoré de Balzac nesse trabalho, ela foi questionada. Ela foi questionada pelo professor Osmar Ramos Filho. Eu até trouxe o livro, viu? E o professor Osmar, ele é um balzaquista. Ele é um estudioso de Balzac. Ele estudou na França e tudo mais. E quando ele recebeu essa obra, por acaso, nas mãos dele, Cristo Espera por Ti, ele disse, isso é um pasticho. Isso é uma imitação da obra de Balzac. Porque é impossível imitar Balzac, em função de toda a comédia humana que ele escreveu, e principalmente, sabe por quê, Guilherme? Balzac, em todo o livro que ele publicava, ele repetia personagens em outra obra. Então, você lia um livro de Balzac, ou em outro você encontrava aquele personagem anterior, com as mesmas características. Então, Balzac era um gênio. E quando Osmar recebeu esse livro, ele disse, não pode isso acontecer. E ele fez uma verdadeira arqueologia, que é o título que ele deu à obra. Ele usou todo o aparato, vamos dizer assim, figuramente arqueológico, item por item, personagem por personagem, estações que o Balzac relatou, ele conferiu e eram as mesmas. Ele fez uma arqueologia da cronologia da obra, fez comparativo com fatos históricos e ele comprovou. Isso é uma história real. E o professor Valdo mesmo disse, a pangrafia permite isso, sabe? Então, a gente está estudando um livro de uma história real que aconteceu no século XIX e a grande oportunidade no estudo desse livro é que a gente, não que a gente se identifique, procure assim, por exemplo, você vai ler o livro e vai dizer, será que eu fui um desses personagens? Isso não é o mais relevante. O mais relevante, Guilherme, é você olhar as atitudes de cada um deles e comparar com as suas atitudes para ver aonde que a gente pode diminuir e minimizar os nossos erros. Porque dentro do caminho evolutivo, o que importa é isso, a gente errar menos e acertar mais. Então é por isso que a gente estuda essa obra aqui. E é realmente um estudo, como você disse, até uma obra bastante densa, né? Complexa. Muito amplo sobre o assunto. Vou detalhar aqui para você que está nos ouvindo. Olha só, sexta-feira, com entrada franca, a partir já das 18h30, né, acontece a abertura. Será feito ali um painel interativo, um talk show com a equipe técnica convidada. Estará presente a Lúcia Novaes, que é produtora de TV e cinema, o Laudo Ferreira, que é ilustrador, né, de histórias em quadrinho, bastante premiado, inclusive. O Lilo Parra, que é roteirista de histórias em quadrinhos, também premiado. Eles que estarão ali, né, participando, divulgando o lançamento da edição Príncipes da História em Quadrinhos, As Senhas de Charlotte. Já no sábado acontece a primeira parte do curso, né? O curso ele tem um investimento que precisa ser feito, né? R$280 à vista ou duas vezes de R$140. Essas atividades acontecem no Hotel Mabu Interludium e ali começa. Estará presente a professora Malu Balona, o César Cordioli e também a Nina Rosa Manfroy, que está conosco aqui, né? Que estará então a partir das 5 da tarde fazendo essa perfilologia, né, da obra Cristo Espera por Ti. Domingo, parte 2, tem aí a presença da Lília Junqueira, que esteve conosco, né, concedeu entrevista na sexta-feira, também o Oswaldo Vernet falará sobre assuntos da obra. Enfim, são várias abordagens realmente que serão dadas ali e especificamente, né, é preciso ter um conhecimento prévio da obra, como é que vai ser trabalhado tudo isso aí? Uma pessoa que, por exemplo, ela tem um conhecimento superficial, digamos, leu o trabalho, né? Ou então não leu inteiro ainda, não se aprofundou, ela terá dificuldade de acompanhar os assuntos? Como é que vai ser? Não vai ter dificuldade, não. Porque o livro, o curso, ele é de, o livro, ele tem, a gente tem uma certa, quem pega o livro pela primeira vez tem uma certa dificuldade pela linguagem que é utilizada. Mas o curso facilita isso, porque a gente já vai direto nas as abordagens que precisam ser feitas, a pessoa não precisa ter um conhecimento prévio. Quem quiser ir na sexta-feira com entrada franca, se interessar e quiser fazer o curso, será muito bem-vindo. Inclusive, Guilherme, os recursos do curso, eles são revertidos para o projeto Balzac, que está aí iniciando com a história em quadrinho, e nós temos todo um projeto que é coordenado pelo Memória, que é transformar esse livro num filme também. Ou seja, a história em quadrinhos é só o começo. É só realmente o começo. São várias outras alternativas também, outras opções, né, de levar essa história do livro para outras plataformas? Outras plataformas, porque uma das recomendações do professor Valdo, ele disse que quanto mais imagens a gente tiver desse livro, mais a gente vai compreender o enredo. Porque ele acaba sendo um arremedo da nossa existência, sabe, Guilherme? Os convívios que a gente tem com as pessoas, as rusgas, entendeu? Os desentendimentos. Isso é uma perda de tempo. No momento que você compreende as tuas ações, você recicla. Isso aparece muito bem num personagem chamado Gilles. Ele aparece pouquíssimo no início do capítulo, mas ele vai ter uma vida consecutiva alguns anos depois, que também é um tema estudado pela Conscienciologia, as vidas consecutivas. E tem um episódio que acontece com ele que eu não vou falar, né, até para as pessoas aí terem a curiosidade em ler a obra e também comprar a história em quadrinho, mas no momento que acontece um fato com ele, ele tem um entendimento do que o porquê, o motivo que aquilo está acontecendo. E isso faz toda a diferença a partir dali na vida dele e nas próximas existências, naquele resto de vida que lhe sobra. Inclusive, vale destacar aqui que a obra, né, Cristo Espera por Ti, editada aqui em Foz do Iguaçu pela Editares, é possível encontrá-la ainda? É possível encontrá-la, sim. Essa obra, Cristo Espera por Ti, ela, nós estamos com a edição impressa, ela está esgotada, mas ela está disponível em e-book e ela pode ser comprada online no site da Epígrafe. Que no caso é, o site da Shopcons, né? A Epígrafe é uma livraria que tem dentro do CAEC, mas Shopcons é o site que pode ser adquirido. E olha, fica o convite realmente aqui, então, sexta-feira agora, Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Você que não conhece ainda, é só pegar aqui a Felipe Vancher. Vai indo até a região ali, passando, né, a parte de asfalto, um pouquinho para frente ali, você já vai encontrar placas indicando, né, o Hotel Mabu Interludium aqui na cidade de Foz. O telefone é o 2102-1499. Se você quer outras informações, né, vou repetir aqui, 2102-1499. E fica o convite, né? Quem tem interesse, quem quer saber mais aí, só chegar lá na sexta-feira à noite para já ter o primeiro contato, né? Vai ser muito bem-vindo. E eu posso passar mais um endereço? Quem quiser mais informações também, pode fazer, utilizar o e-mail do caec@caec.org. Portanto, caec.org, aí o e-mail, né, para você, caec@caec.org, o e-mail aí para você obter outras informações também sobre este assunto. Agradeço aqui a presença da Nina Rosa Manfroy, muito obrigado aí pela participação e sucesso aí nas atividades, né, marcadas para este fim de semana. Você também fica convidado, os colegas aqui do estúdio também convidados para participar. Eu agradeço e parabenizo pela linha informativa do seu programa, Guilherme.